Se você é correria, tá firmeza, então tá bem. Eu sou do ABC, não sou melhor do que ninguém. O rap é a trilha sonora da favela. Aqui só tem guerreiro que se pá, morre por ela. Big Zóio, meu parceiro, WD, meu aliado. Minhoque, mano, Peck, o time tá formado. Carlos, Dinho, Chesky, Macarrão, irmão. Do Eldorado, essa é a conexão. DJ Lord, mano, Bad, atitude proceder. Detroit, Calux, Paeta, SBC. Tô correndo lado a lado com os outros do ABC. Você vai saber, vai ouvir falar dos neguinhos do ABC, Tribunal Popular. De São Bernardo pra cá, ninguém paga não. Esquadrilha da Fumaça é um dois ladrão. Neto, Neguinho, Batatão e Cascão. Representa a vida louca da Vila Fundão. Preste atenção na banca, irmão. Pilantragem não, ladrão. Quando o chicote estralar, aí segura então. Quando o chicote estralar, você perde tudo que tem. Dignidade, honestidade e amor por alguém. Alguém da sua família que te criou, te amou, te deu moradia. Só que você transformou tudo em farinha, tudo em álcool, em pedra. Você virou noinha, você virou noinha, você virou noinha. A Red Bull, mataram mais um na periferia da Zona Sul. Seja de noite ou seja de dia, o chicote estralou na periferia. A Red Bull, mataram mais um na periferia da Zona Sul. Seja de noite ou seja de dia, o chicote estralou na periferia. Só que você não é o único assim. Teve muitas pessoas que tiveram o mesmo fim. O fim desgramado, desse jeito não dá. Se liga, sangue bom, tente nos escutar. Ouça, escute nossa voz. Quando escutar, saberá que somos nós. Mano, os MC, banca forte de irmão. Mas se vacilar, é um dois ladrão. Preste atenção no que eu te digo. Mano, os MC te alertando do perigo. Preste atenção, irmão, no que eu te digo. Mano, os MC te alertando do perigo. Sou Mano Zóio, eu tô chegando, então preste atenção. Aqui a rima é forte, a ideia é de ladrão. Se o chicote estrala, pro seu lado pode crer que você deu mancada, não teve proceder. Se você fuma pedra, vai morrer na merda. Se cheira uma farinha, essa não é a nossa linha. Se fuma um baseado, e aí mais que barato. Mas fique esperto, porque pilantra é mato. Mata você por uma simples camiseta, pra fumar sua pedra no tubo da caneta. Mas a onde eu moro só tem favela, firmeza. Favela da Fumaça, favela City, sem treta. Favela do baseado no Jardim Inamá. Esquadrilha da Fumaça para clarear. Mano, os MCs vem te alertar. Cuidado com o chicote que ele pode estralar. A Red Bull, mataram mais um na periferia da Zona Sul. Seja de noite ou seja de dia, o chicote estralou na periferia. A Red Bull, mataram mais um na periferia da Zona Sul. Seja de noite ou seja de dia, o chicote estralou na periferia. A fita não está apaziguada. Estes putos só destroem nossa área. Nos trouxeram o álcool, nos trouxeram cigarro, nos trouxeram as drogas, tudo o que é de errado. Nos tiraram o estudo, o incentivo privado. A intenção é que o povo seja limitado. Eu vejo numa emissora de televisão, esconde a verdade do povo e cai em contradição. A violência está aí para quem quiser ver. As drogas é consequências do mundo de Lucifer. Presta atenção no que eu te digo. Mano, os MCs te alertando do perigo. Eu não confio na polícia e nem político safado, porque eles matam, roubam, ainda são acobertados. Mas um dia isso tudo vai mudar, e com certeza o chicote vai estralar. A Red Bull, mataram mais um na periferia da Zona Sul. Seja de noite ou seja de dia, o chicote estralou na periferia. A Red Bull, mataram mais um na periferia da Zona Sul. Seja de noite ou seja de dia, o chicote estralou na periferia. O chicote estralou na periferia. A Red Bull, a Red Bull, a Red Bull.